na pegada do Godinho. A disciplina dos sermão que mãe deu. Eu dei a ceia e o cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu. Eu vou, eu vou. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. É minha sina, é a força da natureza. Tenho a ser e com certeza eu vou dar conta disso tudo. Eu vou, eu vou. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Foi que gostar de comer água, tá em brasa me esperar. Olha que eu vou. Olha que eu vou colar na vaquejada. Chego.